vamos entrar em sintonia com a espiritualidade, vamos ler uma página do livro Centelhas. É uma mensagem de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Obediência e vida. Todas as obras da criação se revestem de grandeza pela obediência com que se vinculam à vida cósmica. Ninguém concebe férias para o sol, a fim de que se refaça de imaginária fadiga. Pessoa alguma espera que o mar se derrame, encolhendo cidades, a não ser nos raros momentos que a história existe. Seria ilógico pensar numa fonte que se voltasse para a retaguarda, resolvendo encerrar-se num poço. Todo o progresso do mundo se baseia em evolução e sequência. Realmente, a liberdade autêntica existe. No entanto, essa liberdade tem o tamanho dos deveres cumpridos. Sem ordens e sem limites, sem dimensões e sem horários, a vida na Terra seria apenas o caos. O que que nós conseguimos refletir sobre essa página? É que tudo está determinado, né? Deus, nada acontece por acaso, né? Então, quando as coisas acontecem e que nos deixam muito tristes, o que que nós precisamos fazer? E orar, pedir ao Pai, que todos nós nos pacifiquemos, né? E que encontremos a paz para poder emitir vibrações amorosas e positivas para todos aqueles que necessitam, no momento, desse afago no coração, dessa serenidade. E assim, vamos fazer a nossa prece da tarde de hoje, pedindo ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, a Dulce Meiga Mãe Maria e a Francisco de Paula, que nos envolva com a sua infinita bondade, para que possamos estar em pleno equilíbrio, para poder aproveitar esses momentos na casa de Francisco de Paula, onde vamos ouvir palavras que serão ditas pelo nosso companheiro Cosme, com o trabalho que ele trará para nós na tarde de hoje, para que possamos refletir e poder entender melhor tudo o que acontece conosco, porque tudo tem explicação. E assim, agradecidos ao Pai por estarmos aqui nessa casa, com saúde, felizes por aqui estarmos, pedimos licença a essa espiritualidade para que possamos dar para iniciar os trabalhos da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Conosco, nosso companheiro Cosme Belindo fará o estudo da tarde de hoje. Eu quero o microfone. Esse negócio vai cair. Deixa sempre. Pode tirar? Pode. Que a paz e a luz do nosso divino amado Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Que assim seja. Muito boa tarde, minhas irmãs. Muito boa tarde, meus irmãos. Queridas companheiras e queridos companheiros de Ideal Espírita. É sempre com muita alegria, com muita satisfação que retornamos a esta instituição para, mais uma vez, trabalharmos a respeito de mais um tema da nossa doutrina espírita. Doutrina tão abençoada, tão consoladora e tão esclarecedora. Nos pediram para conversarmos essa tarde com os irmãos a respeito de um tema bastante interessante e muito importante para todos nós. Fala sobre a renovação mental. É um tema que, embora ele não seja um tema totalmente falado nas sessões públicas, mas vez ou outra, outros temas da doutrina fala a respeito do mesmo. Na realidade, nós estamos tratando de sintonia. Basicamente, é isso que nos esclareceu os nossos amigos espirituais para que nós pudéssemos conversar a respeito do tema desta tarde. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de relembrar os irmãos mais uma vez, e nós fazemos sempre isso nas casas em que nós visitamos. Nós também trabalhamos numa casa espírita, e amanhã é meu dia de trabalho lá na casa em que nós labutamos nas trincheiras espíritas, no movimento espírita, assim que nós colocamos. É a Congregação Espírita Francisco de Paula também, aqui, discípulo de Francisco de Paula, e lá, Congregação Espírita Francisco de Paula, é aqui pertinho na Tijuca. Então amanhã nós estaremos lá, se Deus quiser, Deus assim nos permitir, para continuarmos o nosso trabalho. Nós temos uma sessão em que nós atuamos também dentro da Casa Espírita, lá no nosso centro. Começa às 15h30. Nós vamos falar amanhã sobre o livro Espírita. Todo domingo nós temos um tema diferente. Os irmãos estão já convidados. O discípulo Francisco Paulo trabalha domingo? Tem sessão domingo? Às vezes não. Às vezes. Eu estudo, às vezes eu estudo. Então, todo mundo está convidado para ir para lá, para o co-irmão Francisco de Paula também. É trabalho único de Francisco de Paula. Na rua Conselheiro Zé, número 31, na Tijuca. Ali é próximo à Praça Sestério. Uma casa bastante simpática, muito agradável. Já está lá há mais de 80 anos a casa, assim como esta aqui, bastante tempo. Uma casa que recebe muita gente. Amanhã nós vamos trabalhar o livro Espírita, que é o 103º domingo do mês. Nós trabalhamos no livro da codificação ou o livro Espírita, um livro complementar, né? E amanhã nós vamos estar falando sobre um livro do Bozano chamado A Alma dos Animais, do Ernesto Bozano. Terceiro domingo a gente sempre fala sobre isso, um livro da codificação ou um livro complementar a ela. No primeiro domingo nós trabalhamos o Evangelho de Jesus, sempre um tema associado ao Evangelho. No segundo domingo nós trabalhamos o tema mediunidade, esse tema tão importante, ao mesmo tempo tão desconhecido de todos nós. Isso quem fala são os estudiosos, aqueles homens que já atuam e militam há muito tempo no movimento espírita, dizem que nós não sabemos nada ainda a respeito desse tema chamado mediunidade. Tem muita coisa para a gente descobrir. Terceiro domingo eu falei, no quarto domingo nós trabalhamos sempre com um debate, é um colóquio. Dois irmãos ou mais debatem sobre um tema que está na atualidade. Intolerância religiosa, pena de morte. Sempre há um tema e que a assistência, ela pode fazer perguntas. Ela escreve as suas perguntas e dois irmãos vão resumir essas perguntas e passar os companheiros responderem. É sempre muito interessante, que aí tem a participação de quem está na assistência. Eventualmente, quando nós temos o quinto domingo, nós trabalhamos a arte espírita. Esse ano nós vamos trabalhar ainda a arte espírita, mas no próximo ano nós vamos trabalhar, já está programado, para trabalhar os vultos do espiritismo. Então, nós que temos na doutrina espírita, no espiritismo, às vezes temos dificuldade de relembrar daqueles irmãos que construíram essa base para que nós estivéssemos aqui hoje, né? O discípulo de Francisco de Paula falando para vocês e vocês estivessem aí para poder escutar. Foram irmãos que trabalharam muito duro para que a doutrina espírita ela pudesse ter essa disseminação que nós temos hoje. A gente já vê as novelas, né? Os filmes, né? No cinema, os livros que sempre estiveram, né? Haja visto a quantidade de livros que o Chico nos levou. E outros irmãos, Divaldo, tem muitos livros aí. Então nós vamos trabalhar os pontos do Espiritismo. Então eu vou falar sobre todos esses companheiros que militaram, que alguns são nomes de bairro, Quintino Bocaiúva, Dionísio Fernandes, todos esses Dias da Cruz, todos esses espíritas, vocês sabiam disso? Todos esses irmãos militaram e trabalharam duro, arduamente, para que o Espiritismo fosse o que é, para que nós pudéssemos estar aqui conversando. Então nós vamos estar sempre trazendo a biografia desses irmãos e o que eles contribuíram para que a doutrina espírita estivesse presente nos dias atuais das nossas vidas e para que a gente não nos esqueçamos, né? Nós falamos muito do nosso querido mestre Leonês, que é Allan Kardec, mas a gente precisa falar desses companheiros aqui também, do Brasil, que lá lutaram muito, bastante, para que a doutrina espírita fosse o que é nos dias atuais. Só para a gente poder fechar e começar o tema, esse ano eu não estive aqui ainda, eu acho que é a primeira vez que eu estou estar aqui, já é o final do ano. Mas a gente não pode deixar de lembrar, nós que somos espíritos, que esse ano, provavelmente a Cássia, com certeza, ela comentou, que é o aniversário do livro O Céu e o Inferno, o sétimo centenário, 150 anos desta obra, que é uma obra para nós espíritas valiosíssima. Embora ela não seja, muitas das vezes, em muitos centros, comentada em sessão pública, normalmente ela é tratada no desenvolvimento mediúnico para os médiuns, para aqueles que têm interesse, né, em estudá-la, mas é uma obra que está fazendo 150 anos esse ano, fez agora em agosto, 150 anos. Então, muito interessante também, porque o desdobramento da quarta parte do Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações, explode no livro do Céu e Inferno. Então, Allan Kardec, ele trata das esperanças e consolações na quarta parte do Livro dos Espíritos, né? Vocês sabem que o Livro dos Espíritos é dividido em quatro partes. A quarta parte trata das esperanças e consolações. E o livro que é associado às esperanças e consolações da codificação é O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Tá? Esta obra fez 150 anos agora em agosto e nós estamos comemorando esse aniversário. É uma obra muito interessante. Ela fala sobre o bem e o mal, sobre a questão dos anjos, do inferno, o paraíso, na sua primeira parte. Ela é dividida em duas partes. E a segunda parte é do Kardec, ele traz depoimentos de espíritos que foram para o mundo espiritual e relatam a sua situação, de como eles estão do outro lado. É muito interessante. Então, tem espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos suicidas, arrependidos, espíritos e expiações. É muito interessante. Se você estiver interessado, provavelmente aqui a obra deve ter na livraria, na biblioteca, vai prestar. Conversem com o irmão que já conhece a obra. Provavelmente os companheiros aqui sabem muito bem, entendeu? Tem um conhecimento muito grande. A gente, de vez em quando, tem pergunta ao nosso irmão algumas coisas, ele nos passa. Então é muito interessante. Vale muito a pena a gente rever O Céu e o Inferno, A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Certa feita, Simão Pedro perguntou a Jesus, quando ambos seguiam de Cafarnaum até a cidade de Magdala: Mestre, gostaria de saber qual é o maior inimigo do reino dos céus? Jesus recebe aquela pergunta do velho pescador e, antes de responder, medita um pouco e responde carinhosamente para ele: Simão, a melhor resposta é a experiência. A experiência, ela nos dá todas as respostas que nós precisamos. Simão Pedro, daquele jeito que tinha, muito trabalhador, muito afoito, diz: ó, mestre, mas a experiência demora muito tempo para acontecer. E Jesus, mais uma vez, observou Simão e disse: mas é através da experiência, Simão, que não precisa demorar muito tempo. Muitas das vezes, uma hora em nossas vidas fará a diferença para toda a nossa existência, para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos para ouvir. E a caminhada de ambos naquela manhã, na trilha que seguia de Cafarnaum até Magdala, aquele sol escaldante, como um sábado como esse, nós ainda estamos tendo durante esse dia, quando de repente o velho pescador observou que por trás de umas figueiras, de uns arbustos, havia uma pessoa, alguém que se esgueirava e fazia esse barulho. Imediatamente ele, para proteger o seu mestre, disse: Senhor, provavelmente deve ser algum desses fariseus que quer me matar. Pode deixar que eu tomarei conta disso. E vai ao encontro daquele arbusto que se mexia. Eis que de repente, não mais que de repente, surgiu uma risada imensa de trás daquelas folhagens. Era nada mais, nada menos do que seu irmão André, irmão de Simão Pedro, que ali estava se esgueirando e escondia, querendo fazer uma brincadeira com o irmão e com Jesus. E imediatamente, Jesus, que era um observador, quanto mais, olha para Simão Pedro e diz: Simão, o medo é um grande mal para nós. Olha o que fizeste por desconhecer efetivamente quem ali estava por trás. Achou que já era um inimigo que queria me matar. E o pescador, observando aquelas palavras amorosas e muito sábias do mestre, ouviu com ouvidos de ouvir e refletiu sobre a lição. Um pouquinho mais adiante, nessa caminhada de Cafarnaum a Magdala, seguindo adiante, eles encontraram um levita, que era um pregador e pregava sobre as leis, a Torá. E o levita, imediatamente, quando observa Jesus e Simão, começa a colocar-lhes impropérios, dizendo que eles não eram dignos dali passar. E o pescador, mais uma vez, muito ansioso, extremamente querendo, amoroso para com o mestre, mas extremamente atabalhoado, vai de encontro ao levita e começa a discutir com ele, dizendo-lhe também impropérios: seu isso, seu aquilo, é você. Jesus, impassível, olhava, parou e ficou olhando a discussão. Quando Jesus parou e olhou a discussão, o levita imediatamente se retirou e foi na sua caminhada, no seu caminho. Quando Simão Pedro retorna até o mestre: mestre, a situação já está resolvida. E mais uma vez, Jesus observa Simão e olha dentro dos seus olhos e diz: Simão, responde para mim, com toda a sua razão, qual é o maior dos mandamentos? Simão, ouvindo aquelas palavras de Jesus, diz: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu amor e com todo o teu entendimento. E qual é o segundo, Simão, que é semelhante ao primeiro? Amar ao próximo como a si mesmo, Senhor. E foi isto que fizeste com o levita, Simão? Exercitou efetivamente o amar ao próximo? E o pescador, imediatamente, rubro de vergonha, disse: não, Senhor. Pois então, Simão, não adianta nós conhecermos o que nós precisamos para nós melhorarmos como espíritos, todos nós que somos e que estamos nessa caminhada. O mais importante é nós colocarmos em prática. Você não colocou em prática o segundo maior mandamento. E mais uma vez, era uma outra lição que Simão absorvia dessa pequena caminhada que ambos faziam de Cafarnaum até Magdala. De repente, não mais que de repente, passou uma liteira né? Um dos homens, um daqueles romanos, homem rico, e que tinha efetivamente escravos que o serviam. E nessa caminhada, Simão Pedro olha para aquele abastado, o homem que tinha posses, e diz para Jesus assim: Mestre, eu gostaria que este companheiro, apesar da sua altivez, que porque ele tinha uma deficiência física, o Senhor o curasse e ele se convertesse à nossa doutrina. E Jesus, mais uma vez, olha para o pescador e diz: alto lá, Simão, cuidado, porque a vaidade também é algo que pode nos desviar do caminho. Não precisamos disso. A nossa doutrina, o amor de Deus, ele não é imposto. Se o Pai não impõe nada a ninguém, por que nós, Simão, deveríamos impor algo para o companheiro? E mais uma vez, Simão Pedro reflete sobre aquelas palavras de Jesus. E seguindo um pouco mais adiante, nessa caminhada ainda que seguia de Cafarnaum até Magdala, eles encontram um outro companheiro. Um companheiro que dialogava e que Simão já o conhecia. E imediatamente, Simão pede informações a respeito da sua cidade. E ele conta que um daqueles, daquelas pessoas coxas que Jesus havia curado, estava falando mal do mestre lá na sua cidade, lá em Roma, e falou muito mal. E Simão Pedro, imediatamente, novamente, enraivecido, dizendo: como pode? Por que ele está falando mal? Jesus só fez o bem para ele, o curou, o tirou aquela situação tão difícil que ele passava. Por que fala tão mal assim? E Jesus, mais uma vez, olhando o velho pescador, dizendo: Simão, por que está tão nervoso? Por que toda essa raiva? Por que tudo isso? Nós não precisamos disso, Simão. Lembrar muito bem, aqueles que querem sentir o que nós passamos como verdade, farão a sua propaganda, a sua divulgação, de acordo com o seu entendimento. O entendimento daquilo que vai ser semeado em seu coração. Não fique tão bravo com o companheiro, porque a cólera também é o mal que vai desvirtuar, Simão. E no final, já da caminhada, quando ambos já estavam chegando a Magdala, encontraram um outro irmão. E desse irmão, eles resolveram sentar para tomar uma água, conversar um pouco. E Pedro conversava mais detidamente com ele, quando, de repente, ele passou informações a respeito daquele imperador romano, que era Tibério, que era o governador romano da época, e o que estava acontecendo, o que ele fazia. E o irmão coloca todas aquelas atrocidades do imperador, todo aquele fausto, todos aqueles desmandos, e Simão Pedro prontamente concordava: realmente, isso é demais, não pode ser dessa forma, há algo que está errado, nós precisamos desmistificar isso, não pode ficar nessa situação assim. E quando o diálogo entre eles acaba, Jesus pergunta a Simão: Simão, já foste alguma vez a Roma? Não. Ué, mas do jeito que concordou com tudo aquilo que o companheiro falou, pensei que tivesse intimidade com o imperador, com Tibério. Lembra, Simão, que a maledicência é praga que nos desvia também do caminho. Cuidado para não ser envolvido naquilo que te falam sem saber efetivamente o que acontece. E mais uma vez, Simão Pedro recebe aquela reflexão, daquele pensamento, daquela colocação de Jesus, e pensa. Mas o mestre, sabendo que Simão refletia sobre tudo aquilo que ele dizia, disse: lembra, Simão, que no início da nossa caminhada, tu me perguntaste, Simão, qual era o maior dos inimigos do reino de Deus. E eu te disse, Simão, não faz nem uma hora que nós estamos caminhando, que uma hora apenas era o suficiente para nos dar lições e experiência que nos revelasse o que efetivamente aquilo que é o maior dos inimigos. O maior dos inimigos, Simão, somos nós mesmos. Lembra que em menos de uma hora você foi colérico, você foi duro, maledicente, vaidoso. Quer melhor experiência do que essa para dizer que o maior inimigo somos nós mesmos? Quando a gente vai refletindo sobre essa passagem que está no livro do nosso querido irmão X, Humberto de Campos, Luz Acima, nós vamos imaginando que todos nós somos Simão Pedro, porque efetivamente todos nós passamos por situações similares a esse ensinamento de Jesus. E um tema que nos pediram para que nós desenvolvêssemos, irmãos, é exatamente sobre essa questão da nossa sintonia, da nossa renovação mental. Emmanuel, que era o guia espiritual do nosso querido Chico Xavier, sempre orientava o nosso querido Chico e nos deixou lições muito interessantes a respeito desse tema. O nosso amigo espiritual, vamos colocar dessa forma, Emmanuel, ele sempre nos coloca através de seus livros, das suas mensagens de informação, que todos nós, encarnados e desencarnados, vivemos num oceano de pensamentos. E que, independente de onde nós estejamos, vai depender exclusivamente de nós, para nós ficarmos com os bons pensamentos ou com os pensamentos mais baixos. Dependerá exclusivamente de cada um de nós nos esforçarmos naquilo que nós nos interessamos para que nós possamos vibrar mais alto. Muitas das vezes, dentro da casa espírita, nós vamos observar irmãos, que dirigentes, companheiros que vêm para a tribuna espírita falar a respeito da nossa elevação espiritual, para nós deixarmos todos os nossos problemas do lado de fora e nós entrarmos aqui com a nossa cabeça pensando em Jesus, com os nossos corações abertos, para que o mundo espiritual que nos cerca possam fazer o trabalho que eles aqui vieram amorosamente nos prestar. Então, quando nós sentamos em cada uma das cadeiras que aqui se encontram, nós já estamos recebendo o nosso tratamento para o nosso perispírito, que nós já sabemos que nós não somos apenas esse corpo material, apenas ele, e para o nosso corpo físico. Quantos de nós tem diabetes, tem hipertensão, tem um problema de coluna, tem um problema do pescoço, tem reumatismo, as reumatroses? Quantos de nós aqui? Muitas das vezes nós nem sabemos. E às vezes doenças muito mais profundas que surgirão em nossas vidas, mas que a partir do momento da nossa sintonia sendo modificada, ou seja, nós estamos querendo nos transformar, nós vamos nos modificar e receberemos, de acordo com o nosso merecimento, a ajuda necessária. Na casa espírita, muitas das vezes, os dirigentes e os palestrantes, os expositores, falam a respeito de uma tal reforma íntima. A reforma íntima é a renovação mental, porque as nossas atitudes, elas só modificarão a partir do momento que nós, o nosso intelecto, a nossa consciência, efetivamente se conscientizar que aquilo é o melhor para nós. Nenhum de nós vai conseguir ajudar alguém se o outro não quiser, em qualquer plano de nossas vidas. Independente de nós termos aquele companheiro, aquela companheira, aquele filho, aquele irmão, aquele tio, que ainda está atrelado ao mal, se esse companheiro não quiser receber a ajuda, nós não poderemos fazer nada a não ser orar. pedir aos benfeitores do mundo maior, esses que nos cercam aqui, para acompanhar o companheiro. Porque nem o nosso anjo da guarda, né, o nosso amigo espiritual, ele não é babá nossa. Ele não é uma ama seca que fica atrás de nós. Se nós não mudarmos as nossas vibrações, as nossas consciências, não fizermos essa modificação interior, nós não vamos conseguir essa missão simples. Então, quando nós estamos falando de renovação mental, nós estamos falando de sintonia. A nossa sintonia, ela é importante para que nós possamos nos modificar e receber aquilo ao qual nós viemos aqui buscar. Muitas das vezes, com as nossas vidas corridas, que todos nós temos, é o trabalho de segunda a sexta, às vezes sábado, às vezes domingo, às vezes eu trabalho domingo. Aquele dia a dia de escola, de reuniões, aquele dia a dia dos problemas do lar, aquele dia a dia de problemas na televisão, aquelas informações que nos chegam agora, todo mundo está conectado. O smartphone, eu não sei se é o bem ou o mal, depende da gente. Porque o que eu vejo de pessoas atravessando as ruas assim e dirigindo também, agora vinha para cá, um casal, cada um no seu smartphone, e dirigindo. Então nós temos que parar para refletir o que nós queremos e o que nós estamos fazendo aqui. O processo de reflexão é um processo importantíssimo para nós mudarmos, darmos esse 360 que nós precisamos. E isso, quem está falando não é o Cosme não, tá? Quem fala isso é Jesus no seu Evangelho. Quando nós folheamos as páginas do Evangelho de Jesus, vamos encontrar o Mestre sempre saindo para comungar com o Pai. No Jardim das Oliveiras, no deserto, lá onde Jesus saía para refletir sobre aquilo que estava acontecendo. Gente, segundo o Livro dos Espíritos, a questão 625 dele, Jesus é o Espírito maior que já passou por aqui e precisava refletir. Imagine nós, quanto de reflexão nós precisamos ter para que nós possamos dar direcionamento naquilo que nós almejamos. Porque dizem, tá? E é certo, dizem os amigos espirituais, e é certo aqui no plano material, que aquele que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, o que nós estamos fazendo sábado à tarde, dentro de um centro espírita? Em que nós queremos? Chegamos até aqui, muito bem. E o que nós queremos aqui? O centro espírita não diz ali na porta, ó, vai receber carro, mansão, terreno, casa de praia. Não está escrito isso ali. O objetivo do Evangelho de Jesus não é esse. Enganam-se os companheiros que acham que através do Evangelho vai melhorar de vida. Que vida? Essa nossa vida efêmera, fugaz, curta daqui da Terra, que vai acabar daqui no máximo a 100 anos? O que nós queremos? Nós vamos buscar verdadeiramente os valores que são mais importantes, que são os valores de cultura, de virtude, do bem? Porque a nossa vida verdadeira não é essa aqui encarnada não, tá? A nossa vida verdadeira está no plano espiritual. Não significa que nós vamos jogar no lixo essa vida, porque os dois rios, eles se encontram lá na frente. E aquilo que nós fizermos aqui, nós efetivamente encontraremos o respaldo lá do outro lado. É o que está no céu e inferno. A nossa condição, ninguém, quando desencarnar, que todos nós vamos, é a única certeza que nós vamos, que nós temos aqui na nossa vida. Vamos desencarnar. Chegamos e vamos partir. E estamos a caminho. Esse mês de novembro eu fiz 50 anos. Eu estou mais para o ponto de chegada do que de partida. Já tenho consciência disso. Então, o que eu preciso fazer agora para o resto da minha vida? Trabalhar aquilo que o Espiritismo nos coloca. aquilo que nos revela como que é verdadeiro. O que nós conseguimos aqui materialmente ficará tudo aqui, gente. Os egípcios achavam que levavam tudo, enterravam até os escravos. Olhavam do outro lado sem nada. E com uma dívida ainda muito grande, que ainda mataram os companheiros. Lá, no Livro dos Espíritos, na quarta parte que a gente comentou aqui no início, questão 990. Kardec pergunta aos benfeitores do mundo maior: o arrependimento, ele é sentido aqui no plano material ou no plano espiritual? Não sei se vocês conhecem essa pergunta, está lá, na quarta parte do Livro dos Espíritos, 990, tá, gente? É só chegar em casa e abrir. E eles respondem: no plano espiritual. Porém, muitas das vezes pode ser sentida no plano material de acordo com a consciência do espírito e de acordo com o que sabe sobre o que é bem e o que é mal. Ou seja, nós temos a oportunidade de refletir sobre o que nós estamos fazendo, sobre se aquilo prejudica a gente, se prejudica alguém, e corrigir aqui. Isso que está falando, eles são os benfeitores que fizeram a codificação com o nosso mestre Allan Kardec. Questão, repito, 990. Dê uma olhada. E se nós formos pegar a questão 990 e nós formos trabalhar ela, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos pensar sobre tudo aquilo que nós já aprendemos de doutrina espírita, nós vamos encontrar, na realidade, as informações necessárias que nós temos para poder nós darmos aquele passo adiante que nós precisamos. Quem é aqui que não lembra do nosso lar? Quem é aqui que não lembra, não leu o livro e que não, ou pelo menos que não viu o filme do André Luiz? Esta obra, que é o primeiro livro psicografado pelo nosso Francisco Cândido Xavier, dessa série do André Luiz, do Espírito André Luiz, nós vamos nos ater no que o André Luiz, ele relata no livro, quando ele chegou do outro lado, e a mensagem que ele nos dá, e às vezes passa desapercebido. André Luiz, resgatando o que estava ao nosso lar, ele diz assim: ó, amigos espíritas, vós que estáis na terra, quão podereis modificar as amarguras se trabalhar a sua proposta dos campos interiores do coração? Porque buscai a luz antes de atravessar a sombra. Porque se você não buscar o conhecimento, a verdade vai te surpreender. E aí ele remata, dizendo assim: suai agora para não chorar no futuro. Olha que mensagem, um companheiro que viveu aqui na Terra, que passou tudo o que passou, e que está nos colocando uma mensagem: quantos de nós podemos fazer essa modificação aqui ainda, sem precisar passar por toda aquela tribulação que ele passou? André Luiz fica 8 anos, se os irmãos não lembram, lá naquele Vale das Sombras, que alguns chamam de purgatório, alguns os companheiros, né, os católicos chamam de purgatório, e nós chamamos de umbral, né? Passa 8 anos lá até que a sua mãe e o seu arrependimento faz com que os trabalhadores do mundo espiritual o recolham para uma colônia que é o nosso lar. Uma das várias. Gente, nosso lar não é paraíso não, tá? Muito importante isso. Nosso lar é uma colônia de reforma de espíritos que erraram e que estão já arrependidos, conscientes do que fizeram, e estão trabalhando para poder retornar e se melhorar. não é Nirvana, não é Éden, não é paraíso. É colônia espiritual de trabalho e reforma íntima, para que esses companheiros possam. Mas quiséramos, ou puder, se nós pudermos chegar a uma dessas colônias, vamos estar muito satisfeitos mesmo. E quando ele fala sobre essa questão de dor, arrependimento, não é através dos ritos, dos rituais, que vão fazer com que nós possamos nos redimir daquilo que nós fizemos. Porque se o mal já está feito, é o leite derramado. Depois que ele derramou, não adianta. Agora, entrarmos num caminho daquela penitência total, isso não vai resolver nada. O mal que foi feito, ele precisa ser resgatado. E como é que ele vai ser resgatado? Com um trabalho no bem, com um servir. Se nós cometemos o equívoco de fazer um aborto, por exemplo, não adianta, depois que fizemos o aborto, ficarmos chorando. Claro que é um ato impensado naquele momento, e muitas vezes, qual de nós não pode passar por um momento de cólera, de momento intempestivo daquele momento, imediato? Qualquer um de nós. Mas cabe que esse arrependimento, lembra a resposta da questão 990, ela pode ser retratada aqui. Então, se nós cometemos isso, vamos trabalhar para que isso não fique só como um equívoco. Resgatar, trabalhar com as crianças, olha a evangelização. Visitar os companheiros que passam por essa situação, para que nós possamos dar o nosso depoimento daquilo que nós vivenciamos e que não foi uma coisa boa, para que outras pessoas não passem por isso. E essas situações, elas são extremamente comuns na vida das pessoas. Lembram daquele empresário que diz que o que ele consegue receber, ele conseguiu com seu esforço, mas ele explorou os empregados, ele usou de artifícios para poder estar na frente das outras empresas. Ele não ganhou aquilo efetivamente, muitos dele, só com suor. Ele passou para trás algumas pessoas. É um ato equivocado tirar vantagem do outro. Enriquecer não é ilícito, não é isso, mas enriquecer de maneira lícita, sendo honesto, justo com todos aqueles que o cercam. E o companheiro que mata a companheira? Matei sim. E alguns ainda dizem: se tivesse que matar, mataria de novo. Ato impensado. Não pode ficar dessa forma. É uma situação, são várias situações que nós conhecemos no dia a dia e que elas podem ser refletidas e elas podem ser resgatadas. A companheira que efetivamente ela tem um deslize e tem de repente uma fé fora do seu casamento, um relacionamento extraconjugal, muitos ainda justificam, né? Ganhei muito dinheiro porque eu sou bom nisso. Matei justificando porque tinha que matar mesmo. Tenho uma fé, um relacionamento extraconjugal, porque o companheiro não me dava atenção. Então essas situações são situações anestesiantes que nós não podemos usar com esses que a gente chama de sofismas, justificar o que é injustificável. Nós não podemos usar isso como artifício para justificar uma situação errada. É isso que eu estou falando. Eu estou roubando. É igual como os deputados. Eu roubo porque o outro rouba também. O outro rouba também. E vai ficar um vício total. É o que a gente está vendo hoje. São criaturas que só vão despertar no plano espiritual. A sua renovação de consciência, ela pode ser feita agora, se ela refletir sobre o que ela está fazendo. Se botar a cabeça no travesseiro, vai saber que a sua consciência vai estar dizendo coisas contrárias àquilo que fazem. Nós não podemos coadunar com o mal, isso jamais. E a doutrina espírita, ela é muito transparente quando ela nos traz todas essas informações. São companheiros que vão fechar os olhos e do outro lado, o mundo espiritual, que são os depoimentos que nós vamos encontrar nesse livro Céu e Inferno, vão estar dizendo que as suas mentes ainda estão embotadas naquele processo do mal, do sofrer. Olha o André Luiz que aconteceu com ele. Então, nós já temos hoje conhecimento. E esse conhecimento que nós já adquirimos, ele é muito salutar quando nós lembramos de espíritos que viveram aqui na Terra como nós, mas passaram por situações difíceis, mas conseguiram resgatar da guinada de 360. Vamos relembrar aqui três espíritos apenas. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, antes de ser chamado Paulo, era chamado Saulo. Saulo de Tarso, que era a sua cidade, e era assim que as pessoas eram conhecidas no passado, né? Ele foi o iniciador da perseguição aos cristãos. Quem leu Paulo Estevão, que é a psicografia do Francisco Canto Xavier, nosso querido Chico, e é do Espírito Emmanuel, sabe o que a gente está falando. Ele começou, deu início à perseguição aos cristãos, que levou ao primeiro mártir do cristianismo ser morto, que é Estevão. Estevão está lá no Evangelho. E, no entanto, a gente descobre que depois, quando ele tem a sua renovação, o despertar da sua consciência, quando é que Paulo tem despertado a sua consciência? Quando se guia para capturar Ananias, e nas portas de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Há uma modificação na sua sintonia. Aquilo que ele pensava, aquilo que ele agia e achava que estava certo, é completamente modificado naquele momento. E o companheiro sai daquele maior perseguidor dos cristãos para ser o seu número um na propagação dos ensinamentos de Jesus. Naquela época ainda não eram cristãos, tá? O cristianismo só veio depois do nome. Eram os seguidores do homem do caminho. Eram os seguidores do carpinteiro. Paulo veio ser o arauto do cristianismo, principalmente para aqueles irmãos que eram chamados gentios, aqueles irmãos que professavam, adoravam mais de um Deus. Ele consegue incutir nas suas mentes, nas suas cabeças, a modificação para que eles reconheçam que Jesus era o Messias prometido e que ele efetivamente estava errado quando ele perseguia aqueles homens. E já no final da sua vida, Paulo, o grande arauto do cristianismo, nós podemos arriscar dizendo que se o cristianismo não tivesse a figura de Paulo, talvez não fosse o que é nos dias atuais. Já quando foi levado a Roma para o seu julgamento final, uma vez que ele tinha cidadania romana, Paulo, está lá, isso que eu estou falando está no livro Paulo Estevão, tá, gente? E recebe a sua sentença. E o carrasco, a sua sentença era que ele seria decapitado, perderia a cabeça. A sua sentença, Paulo, resignado, vai até um catafalso para ser ali ele entra e o guarda, aquele carrasco que vai fazer a sua decapitação, titubeia na hora. Está lá no livro Paulo Estevão. Paulo olha para ele e diz: meu irmão, cumpra aquilo que veio fazer aqui, porque a minha missão eu já cumpri. São as palavras que Paulo trava com seu carrasco. É decapitado e é recebido no plano espiritual por Jesus. Mas essa transformação dele não se deu lá do outro lado, se deu aqui ainda. Simão Pedro é um outro exemplo que nós trazemos para cá. Nós começamos hoje o nosso estudo com uma passagem de Simão de Jesus. Jesus comia na casa de Simão Pedro. Jesus dormia na casa de Simão Pedro. Simão Pedro partilhava as suas intimidades com Jesus. Jesus partilhava as intimidades com Simão Pedro. Simão Pedro não era uma criança, era um pescador já, não em idade avançada, mas tinha uma idade maior do que aqueles João, por exemplo, que tinha 16 anos só, aquele menino, que era um dos discípulos de Jesus. E no entanto, Simão Pedro, como disse, previra Jesus, antes que o galo cante, me negarás ainda hoje, irmão, 3 vezes. Quando Simão recebe essa informação de Jesus, não, mestre, eu não vou fazer isso com o senhor. Eu jamais faria isso. E nessa noite, que é a noite que precede ao Calvário que Jesus passaria, antes que o galo cantou, Simão negou Jesus 3 vezes. Mas a sua modificação mental, o seu momento de transformação, não se deu quando ele convivia com Jesus. Se deu naquele momento da sua negação do Mestre. Porque depois disso, ele jamais, jamais vacilou naquilo que Jesus lhe propôs, que era seguir à frente no seu messianato, porque Jesus já não estava mais aqui na terra. Tanto é que Simão Pedro é levado também a Roma para ser morto, crucificado, e ele diz o seguinte: eu não quero e não sou digno de morrer como o meu mestre. Se eu tenho que ser crucificado, muito sereno, que eu seja crucificado de cabeça para baixo. E assim aconteceu a sua crucificação. Então o momento de Simão não foi aquele momento que Jesus convivia. É a nossa vida do dia a dia. A gente já conhece o Evangelho, a gente já vem à casa espírita, mas aquele momento da virada, ela ainda não aconteceu. Ela precisa acontecer para que nós possamos sentir efetivamente que quem conhece Jesus verdadeiramente não será o mesmo de antes. E a última personagem para que nós possamos fechar essa modificação é, nós trazemos aqui, Maria de Magdala, a Maria Madalena, mais conhecida como Maria Madalena. Maria Madalena era aquilo que nós podemos colocar como discípulo confundido com as possibilidades do mundo, uma companheira obsediada, uma companheira que errou, cometeu vários equívocos, mas naquele momento, quando Maria de Magdala conhece Jesus na casa de Simão Pedro, como está relatado no livro Boa Nova, do nosso querido Humberto de Campos, Irmão X, Maria tem a sua renovação mental, passa pela sua reforma íntima, há o despertamento da sua consciência. Ela jamais voltou a cometer os mesmos equívocos que fazia antes. Jamais. Tanto é que Maria de Magdala, que tinham várias Marias naquela época, é a irmã que passou a viver o Evangelho que Jesus vivenciava e exemplificava para todos na sua maior pureza. E ela veio ser aquela que recebeu a confirmação da ressurreição do Mestre quando Jesus aparece para ela após 3 dias de sepultado e diz que ele ainda estava vivo, mas não havia ainda subido aos céus. Ninguém acredita nela. Isso é uma outra história. Mas a sua modificação, transformação mental, essa renovação que nós estamos falando nessa tarde aqui, acontece nesse momento que ela tem o diálogo travado com Jesus na casa de Simão Pedro. Para todos nós, cabe a reflexão maior para sabermos quando é que aconteceu efetivamente a nossa renovação mental, se ela aconteceu de fato. Para que nós possamos começar, se ainda não começamos, a desfrutar desse evangelho maravilhoso que todos nós já conhecemos, sabemos de cor, salteado, de frente para trás, de trás para frente, mas efetivamente quantos de nós vivencia ele na sua essência? Jesus, na primeira passagem que nós falávamos para os irmãos, na abertura do nosso estudo, diz: Simão, a experiência é a melhor resposta naquilo que nós precisamos saber. Quem é o maior inimigo do reino dos céus? E no final, Jesus, em menos de uma hora, Simão, você vacilou durante 5 vezes. Teve cólera, foi duro, foi maledicente, foi vaidoso. Menos de uma hora. Então cabe para nós essa reflexão. Vamos fechar o nosso estudo de Ação 5 Horas para nós apenas receber a informação do mais alto pelo irmão. Nós que somos espíritas, porque nós não estamos fora de tudo isso. As mentes que estão anestesiadas ainda no eu, se justificando porque fazem o eu, justificando o injustificável. Mas nós também que somos espíritas, muitas das vezes abraçamos a doutrina apenas palidamente naquilo que nós conhecemos. Fazemos o nosso, faço só o que eu posso. O que eu não posso, eu não faço. Deixamos passar oportunidades maravilhosas de trabalho, de modificação, que nós daríamos passos enormes se nós abraçássemos verdadeiro aquilo que está aberto e possibilitado para todos nós. A visita a abrigos, a distribuição de sopa, a conversa amiga, fraterna, tudo isso é possibilidades. São possibilidades mil que nós temos. Mas muitos de nós, espíritas ainda, apenas dizemos: ah, meu despertar, a minha transformação, ainda é muito superficial, é muito pálida, é muito transparente. Eu ainda não posso me dizer que eu sou espírita. Eu não tenho todas essas virtudes que esses companheiros, que Paulo, que Simão Pedro, que Maria de Magdala têm. Mas é importante que nós tenhamos conhecimento, de fato, nós não temos. Mas é importante que nós tenhamos conhecimento que, apesar da dificuldade, tudo isso é possível. Jesus não nos deixou aqui um código de amor e bondade que não seja possível nós alcançarmos. Depende de cada um de nós, do nosso despertar, de nossas consciências. O que nós estamos dizendo aqui é que nós podemos fazer essa modificação. E mesmo aqueles companheiros que foram homens, nós falamos aqui nos vultos espíritas, no livro Voltei, o nosso Frederico Figner, que é o irmão Jacó, a psicografia do Chico também, né? Francisco Cândido Xavier, esse espírito, o irmão Jacó, foi um presidente de Federação Espírita Brasileira. E nesse livro chamado Voltei, deve ter aqui na livraria para vocês, o nosso Frederico Figner diz, emocionado, assim como André Luiz: ó irmãos espíritas, vós que julgueis porque fazei a sua caridade palidamente, vós que fazei um encontro, vez ou outra, com um companheiro necessitado, vós que tens um amigo espiritual que já tem consciência, não esqueçais, isso não sublima para que nós venhamos no mundo espiritual a alcançarmos páramos mais altos. É importante que nós espíritas conheçamos o evangelho, mas vivamos na sua maior intensidade. Porque se nós atravessarmos as sombras dessa forma, vamos encontrar aquilo que eu encontrei do outro lado. Eu que me julgava um homem de luz, a minha luz, a minha transparência, ela é pequenininha, tão pequena que eu me senti envergonhado. Então, reconheçamos, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo não é um manancial de belas imagens para nós nos deleitarmos nos nossos momentos felizes, quando nós temos felicidades aqui na Terra. Mas é elixir necessário para que nós possamos fazer a nossa transformação e no seu dia a dia conseguirmos aquilo que nós buscamos, a nossa tão fadada reforma íntima. Que Jesus nos abençoe.